para 225-6200 na proa de TAP, checar na área. No 4014. Para 208, a vez que esteja estabilizado, 218-6200 e bom posto. Obrigado, até mais, senhor. Bom dia, Azul 4208, continua essa aproximação, cheque trem de ponto, aguarde pista livre. Reportaremos. Azul 4208, confio em baixado e travado. Positivo, senhorita. Baixado e travado. Azul 4208, autorizado o pouso pistão no zero. Vento variável 03 nós, que é legal no zero no 4. Ou no 4. Chame Recife, frequência 1251. 208 no solo 31, livre pista pela direita, chame solo, frequência 1211. TAP 6200. Índia November Alpha, chame torre 18-6, até o meu posto. Índia November Alpha, chamar a torre 18-6. Obrigado, bom voo, bom trabalho. Índia November Alpha. Bom dia, o vagão Índia November Alpha, na proa da rotatória, visual com o campo. Índia November Alpha, continue aproximação, reporte 3 milhas da 17. Reportará 3 milhas da 17, Índia November Alpha. Alfa, Salvador, Índio November Alfa, na final de 3 milhas da 17. Índio November Alfa, Salvador Alves Tal, autorizado pouso pista 17, vento variável 03 nós, que negamos 04. Pouso autorizado, Índio November Alfa, na 17. Alfa no Sol Lodge 37, autorizado backtrack, ingresso no pad 4, reporte levando pista. Mike, cuidado possível. E você mais reporte para o táxi, Mike, Eco Delta. November Alpha ao estacionar a frequência livre. Santo 3663, identifique, chegada bom, desça para 12 mil pés, ajuste no 0 no 4. 2014, Santo 3663. É 200 da Chané, torre 18-6, tem o meu posto. Torre Chané 62-00, estabilidade ali. Chané 6200, continua sua aproximação, cheque de pouso, pode passar no marcador externo. I'm 980. Are you? Can you listen to me? You have to know if you're ready. American line 980. Clear the lineup 24 runway 10. Wind variable 03 knots. Okay, clear to line up and take off runway 10, American 980. American line 980, can you take off immediately? Yes, ma'am. So, take off runway 10, wind variable 03 knots. Just take off runway 10, American 980. Ocean Air 6200, passing out a marker. When you get down, watch it. Ocean Air 6200, fugiu sua aproximação, aguarde pista livre. Waiting for landing clearance, Ocean Air 6200. CNE 6200, autorizado pouso, pista no zero, vento variável 03 nós. Tente para estreia de turbulência do Boeing 727 da... 757 da América. Gente, está livre o pouso na pista 10, está atento, informando que a gente fez em inglês para alertar o América da nossa posição. Line 980 Airborne at 45, contact Salvador Push Control, 119.35. 119 45 or 35? 35. 35. Departure American 980, we're at a 2.4. Good morning, American 980, radio contact, climb level 350 on Poca Beautiful. Okay, Poca on course, American 980. Interceptar por meios próprios? Afirmativo. Entre autorizado Duna, informe estabilizado. Duna chamada estabilizada 3663. Taxi report para ingresso no 7. Sete, Alfa Vitor Juliette, mantenha as condições visuais do nome do PES na prova da rotatória e informe visual com campo. Africa 980, contact now Recife Center, frequency 125.45. Sandebo 126.85. Hey, 12545, American 980. A decolar a pista 17, vento variável gera 3 lojas postes fora do solo. Quanto tempo para a gente de decolagem? Sessão na final visual, são 3663. 3663, completa final, chame 2186, até o meu ponto. É, obrigado, cara. Colado a 55, chame controle, frequência 1935. Obrigado, copiou? 1905, bom dia, céu. Oi, bom dia, são 3663. 3663, continua essa aproximação, cheque trem de pouso e pode passar no marcador externo. Passar travado, só passando externo. Aguarde autorização para pouso, então 3663. Certo. Visual no corredor Axé, informe prosseguindo para Manatê. 3663, autorizado pouso, pistão no zero. Vento variável 03 nós, que negar no 014. Pousão no zero, são 3663. Salvador, bom dia, eu vou no 922, chegada Mari, informação Juliette, passando do tempo. Estou no 922, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 014. 050, chegada Mari, 1014, vou no 922.